Paulo, São Paulo. Aqui é o Cleques do Alto Branquelo, queiro de São Paulo. O rap é minha vida, minha escola e meu trabalho. Tamo no prédio do Banespa e na estação São Bento. Galeria 24, a Paulista em movimento. Da metrópole que ensina trabalhos à reveria, está sempre presente nos livros de geografia. Seu perfume é efeito de garoa e fumaça. Seu chão é cor de chumbo igual os prédios e as praças. Mas não leva uma não, é nós que faz nosso dinheiro. Nós trabalha, vende, estoque, alimenta o país inteiro. Jesus passou, ceado voou, caminho estreita da selva triste. Por isso nós é pela vida e bravamente nós resiste. Da Avenida São João, Glicério, Viaduto do Chá, Pompeia, Bela Vista, Zona Oeste, Jaraguá. Das ruas levianas de São Paulo, são meu sustento. Fazendo a boa música, aprimorando o meu talento. São Paulo, São Paulo. Pelo meu caminho a vida é natural. São Paulo, São Paulo. Paga de ser boba e vem comigo. São Paulo, São Paulo. Existe um mundo novo e quero te mostrar. São Paulo, São Paulo. Do alto do heliporto no centrão, uma visão fantástica. Melhor que isso, só um clássico no Parque Antártica. Risca dois morros, avenidas, passarelas, mansões em Alphaville, barracos em Alfavelas. Ricos na Oscar Freire, povão na 25. Você paga 10 reais ou 400 por um brinco. Desfile de estilos, cores, trajes e culturas. Vazias madrugadas, perigosas e escuras. O doce veneno das noites e a malícia da Augusta. A serenidade do Ibirapuera, quanto custa? Dá rolê com as naves zero na Paulista, quem não sonha? Pena que uma vez por ano essa avenida me envergonha. Mas deixa isso pra lá, entra no Impala, aperta o cinto. Mistura o som do deck, serve um som do Alvaro Tito. Peão na capital, todo fim de semana eu quero. Pra esquecer dos problemas, dando fuga da 190. São Paulo, São Paulo. Pelo meu caminho a vida é natural. São Paulo, São Paulo. Paga de ser boba e vem comigo. São Paulo, São Paulo. Existe um mundo novo e quero te mostrar. São Paulo, São Paulo. Rolex bom, carro do ano, cash money sim, vitória mano. São Paulo prosperou, terra rica, man. Pela avenida dos estados, refleti também. Tô de Volvo, tio, para aquecer o fio. Rodovia Ayrton Senna, ponta gira mil. Algo reluz e vara o teto solar da minha nave. Mas lhe pergunto de que vale as luzes da cidade, sendo mela somente que vem do alto, destacando os prédios da cidade de São Paulo. Vem comigo, vem para Jerusalém. Só por alguns instantes eu vou te fazer refém. Que vale as luzes da cidade. São Paulo, São Paulo. Pelo meu caminho a vida é natural. São Paulo, São Paulo. Paga de ser boba e vem comigo. São Paulo, São Paulo. Existe um mundo novo e quero te mostrar. São Paulo, São Paulo.